pois você queria ser o grande herói das estradas. Tudo que você queria ser. Você tem medo. Só pensa agora em voltar. Não fala mais na boca e do anel de zapata. Tudo que você consegue ser. Sem medo. Não se lembra mais de mim. Você não quis deixar que eu falasse de tudo. Tudo que você devia ser. Nada. Do que nada, tudo que você podia ser.